adoro. Lembrando-te quase choro e tão longe eu deixei. Recordo teu lindo rosto, que com prazer e bom gosto muitas vezes eu beijei. Agora resta a saudade daquela felicidade que há muito eu perdi. Aqui em Patos Estranhos, lembro os teus olhos castanhos, olhos que jamais eu vi. Da